sempre os teus passos, preciso dos teus abraços, de te ter na minha cama. Eu sei que é bom ter amor contigo, és o meu porto de abrigo, o desejo que me chama. Hoje juntos tu e eu partilhamos o mesmo céu. És o amor da minha vida. Tu és a luz do meu dia. És a minha companhia, a minha paixão querida. Eu sei que o teu corpo é só meu. O meu amor é só teu. É tão bom estar a teu lado. Eu sei que só tu me dás prazer, que sem ti iria morrer com o coração despedaçado. Hoje juntos tu e eu partilhamos o mesmo céu. És o amor da minha vida. A minha companhia, a minha paixão querida. joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00.

fiquei perdido e dormi como mendigo, sem nada para me aconchegar. Hoje eu quero agradecer por tudo, como é especial para mim Paris. Eu venci porque me deste o mundo, por isso agora eu canto para ti. Merci Paris. On va réécouter cette chanson, on me l'a demandé. Donc c'est Ricardo, Raphaël et Malante. Donc je vais le dire, essayer de le dire en portugais. C'est un peu spécial, hein. On m'a dit de le dire en portugais. On m'a dit de le dire comme ça. Donc c'est Da parte da velha para a feia. Donc je pense que cette personne-là va se reconnaître. Et c'est pour lui souhaiter un bon anniversaire. Donc on se joint à elle. Ser o amor do teu coração. C'est dit, donc je répète, c'est donc, on m'a dit de le lire à l'antenne, hein, comme ça, donc c'est de la parte de Velha para a Feia. Donc cette personne-là va se reconnaître, et le titre de la chanson c'est Ricardo Raphaël et Malante. We'll be right back.